no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28. A bendita palavra de Deus que será ministrada agora. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo de número 10. Leiamos a bendita palavra de Deus. É muito fácil de encontrar porque está no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 28, e versículo de número 10. Quero louvar a Deus por todos os companheiros que permaneceram aqui conosco, nos ajudando e intercedendo. Gênesis 28, versículo 10. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Alguém não encontrou ainda? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: viajou Jacó de Berseba e foi para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já o sol era posto. Tomou uma das pedras do lugar, diga comigo, uma das pedras, mais forte, uma das pedras, e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, diga, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, diga, escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Por gentileza, gostaria que você repetisse comigo três palavras em especial. Diga comigo, pedras, forte, pedras. Diga sonho, diga sonho. Diga escada, diga escada. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje Deus vai te tirar do meio das pedras para colocar você na escada dos teus sonhos. Quero falar nesta tarde sobre os degraus do sonho de um missionário. Pegue na mão da pessoa que está à sua esquerda e na mão da pessoa que está à sua direita. Levante a mão dela junto com a sua e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Feche os olhos. Deus que fez os céus e também a terra, eu te louvo, te glorifico e te exalto. Porque agora, Senhor, mais uma vez eu entendo que eu sou como uma pulga no deserto. Mas o Senhor um dia me escolheu e me chamou para ministrar a sua bendita palavra. Eu creio, Senhor, que as condições humanas não ficaram muito favoráveis para a ministração da sua palavra. Meu corpo está cansado, mas eu lhe peço agora em nome de Jesus: retire do meu corpo todas as toxinas que geram o cansaço e me dê graça, Senhor, para ministrar uma palavra profética que venha mudar vidas, mudar sentimentos, mudar emoções. Senhor, que venha trazer sonhos restaurados para os teus filhos. Eu quero crer que nesta tarde o impossível vai tornar possível, o sobrenatural vai nos envolver, Senhor. Eu quero crer que o Senhor vai tomar escolhas. Santos e santas de Deus, esta aqui é a morena do deserto, Senhor, é a sua noiva, e cada crente que ficou aqui e permaneceu comigo é porque é sedente da sua palavra, é crente que quer ouvir a sua voz. Eu te louvo pela vida do pastor Cezinho, pela vida do pastor Reuel, esses abnegados servos de Deus que mais uma vez sentiram a sensibilidade espiritual de entender que era tempo do Senhor na minha vida e me presentearam com este momento. Por isso, Deus, agora é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar. Se eu dependesse de mim, eu sairia aqui frustrado e decepcionado, mas agora eu lhe peço que todo mecanismo humano que possa manipular uma multidão venha ser desfeito e venha ser estraçalhado, porque agora a dependência do homem não é mais nele mesmo, mas a minha dependência está no Senhor, que fez os céus e também a terra. E quando um homem é dependente em Deus, aí o negócio é diferente, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar, é o Senhor que vai nos envolver, é o Senhor que vai me usar, é o Senhor que vai fazer o impossível tornar possível. É a sua glória que vai nos tomar esta tarde, meu Deus e meu Pai. Toda altivez contrária venha ser extirpada agora, e a sua glória venha nos envolver. E aonde houver um sonhador neste lugar, aonde houver um crente que está debaixo de uma promessa, mostra para ele que pedras não vão mais matá-lo. Ele vai subir os degraus do seu sonho, e a sua glória vai nos envolver. Só quem acredita nisso, abra a tua boca, levante a tua voz e deixa Deus. Por um minuto, levante a mão e deixa Deus te tomar. Quem tem assento, assente-se. Quem não tem, fica de pé comigo, dando glórias ao nome bendito de Jesus nesta tarde. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Urabandarabashai. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo de número 28, e versículo de número 10 a seguir, nós estamos aqui diante da história do terceiro patriarca de Israel. Todos nós somos sabedores que o dia Deus escolheu Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac teria que vir Esaú. Mas ao longo da história bíblica, nós percebemos e entendemos que ao invés de vir Esaú, Deus, por certo, escolheu alguém chamado Jacó. Jacó é aquele tipo de crente que não se conforma com a lógica, não se conforma com a tradição, não se conforma com o modismo, não se conforma com a racionalidade humana. Jacó é aquele tipo de crente que quando está embaixo, ele acredita que Deus é fiel para colocá-lo em cima. Quando leio Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 10, nós estamos aqui esta tarde diante de uma história que eu amo, diante de uma história que eu me emociono. Todas as vezes que eu leio a história de Jacó, eu percebo que Deus tem algo em especial para falar comigo. Porque, pastor Paulo Marcelo, porque a história de Jacó, ela é muito parecida com a minha, e eu quero fazer você entender que a história dele também é muito parecida com a sua. Porque, pastor, porque todas as vezes que eu ouço alguém pregar, ou todas as vezes que eu ouço alguém ministrar uma mensagem acerca de Jacó, ou acerca deste personagem bíblico, logo eu percebo que os pregadores têm por costume, os pregadores têm até por tradição, dizer que Jacó era suplantadora, era encanadora, era mentiroso, era traiçoeiro. Quantas foram as vezes que eu já ouvi alguém dizer que Jacó não prestava, que Jacó era mau caráter, que Jacó não era digno de herdar e de conhecer o direito da bênção de Deus. Mas quando eu leio a história de Jacó, eu percebo que às vezes nós estamos julgando Jacó erroneamente. Porque, pastor, porque eu creio que se Jacó estivesse aqui esta noite, ou nesta tarde, por certo ele não teria o direito de estar inserido no cartaz dos Gideões Missionários. Eu creio que se Jacó estivesse aqui, ele não estaria com esse microfone na mão, pregando a bendita palavra de Deus. Creio também que se Jacó estivesse aqui, ele teria sido barrado ali na entrada, e não iriam permiti-lo que ele assentasse ladeando estas tribunas. Eu creio que se Jacó estivesse aqui esta tarde, ele estaria no meio desta multidão, quem sabe escondidinho, quem sabe alguém se acotovelava e diria assim: esse aí é Jacó, traiçoeiro, suplantador, encanador, esse aí não vai muito longe, porque ele não tem direito de desfrutar da bênção, do sonho, do degrau do sonho e da escada de Deus. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo que Jacó sempre esteve debaixo de algo que nós chamamos de falácia dos nomes. O que é a falácia dos nomes? É alguém que defende ou algo chamado onomatancia. Onomatancia quer dizer a adivinhação através dos nomes. Os judeus têm por costume sempre colocar um nome em alguém e dizer que este nome vai representar o seu futuro, vai representar aquilo que ele vai ser ou deixar de ser. E quando Jacó recebeu este nome, logo alguém dizia: esse aí é suplantador, enganador e mentiroso. Mas toda onomatancia é um princípio de adivinhação, e Deus diz que aquele que crê em adivinhação é feiticeiro, e feiticeiro não pode herdar o reino dos céus. Então crente não tem que se importar com o significado do seu nome, mas sim se ele é lavado, se ele é revestido com o sangue bendito de Jesus. Quando eu leio a história de Jacó, eu percebo logo e eu entendo logo que Deus, quando escolheu Jacó, Deus estava mostrando um princípio que eu amo por demais. E que princípio é esse, pastor? É que Deus não trabalha como você quer que ele trabalhe. Deus não age como você quer que ele venha agir. Deus não opera como o homem gosta que ele venha operar. Porque quando o homem olha para alguém, logo diz: aquele ali é bonitinho, perfeitinho, lindo, esse vai ter direito, esse vai chegar lá, esse é filho de pai rico, esse tem condições. Se alguém olhasse para a casa de Isaac, ia dizer assim: a bênção de Esaú, ele é que tem o direito. O que é que Deus achou em alguém chamado Jacó? Aí é que está o segredo. Deus só investe em quem ninguém quer investir. Deus só acredita em quem ninguém quer acreditar. Deus só confia em quem ninguém quer confiar. Deus só levanta quem ninguém quer levantar. Deus só investe em quem ninguém quer investir. Deus só acredita em quem ninguém acredita. É por isso que, quando eu olho para este texto, Cristo, eu entendo que eu sou Jacó e você também é Jacó. Por que, pastor? Porque quem olha para você diz: você não vai longe, você não vai chegar lá. Não tem problema, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus que veio esta tarde, e tu vai subir a escada dos teus sonhos. Quem acredita nesta verdade profética, só para ajudar o pregador, levante a mão direita e dê um glória gostoso para o teu Deus aí. Quando eu leio, e quando eu medito, e quando eu vou acerca da história de Jacó, eu logo percebo que Jacó é injustiçado. E nesta tarde eu quero ser um apologista, eu quero ser um defensor de Jacó, eu quero contar a história que ninguém ainda te contou. Que história é essa, pastor? Sempre na tua vida tem uma história que as pessoas sabem, mas a história verdadeira da sua história só quem conhece é Deus. E muitas vezes ninguém conta a tua história verdadeira, só conta a história que ninguém conhece. Agora vou lhes dizer que Deus me contou a história que ninguém havia contado acerca de Jacó. E o que é que o Senhor entendeu acerca dessa história? É que um dia, quando Deus olhou lá do céu, aqui para a terra, Deus amou Jacó. Diz a Bíblia no livro do profeta Malaquias que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Paulo ratificou na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 13, que o próprio Deus, usando a boca do profeta, disse que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. Mas o que é que o Esaú fez de errado para Deus amar logo Jacó? Esaú era o filho bonito, Esaú era o primogênito, Esaú era o filho perfeito. Alguém defende Jacó, ou por que não dizer defende Esaú e deixa de defender Jacó? Mas quando eu leio a Bíblia, eu logo percebo por que é que Deus amou tanto Jacó e aborreceu-se tanto de Esaú. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 12, e versículo 16, não acha alguém impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto ou por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Agora escute-me, entenda, se Deus um dia escolheu Jacó, porque diz a Bíblia que ele falou a Rebeca: ei, dentro do teu ventre tem dois filhos, e estes filhos são dois povos, eu escolhi o menor, porque o maior vai ter que servir o menor. Deus sempre escolhe o menor, Deus sempre escolhe aquele que ninguém quer escolher. Quando eu leio a história bíblica, eu percebo porque é que Deus amou tanto Jacó e aborreceu Esaú. Diz a Bíblia, pastores, que Esaú era caçador. Agora preste atenção, Isaac era um príncipe. Você acha que alguém que é filho de príncipe precisa sair caçar por aí? Nem ele pedia para os empregados e alguém trazia caça para ele. Mas diz a Bíblia que Jacó cuidava da tenda do seu pai. E o que isso quer dizer? É que tem gente que gosta de ser playboy e sair caçar por aí, mas crente que é crente gosta dos negócios da casa do pai. Era por isso que Deus amava Jacó. A Bíblia Sagrada diz que quando Esaú resolveu casar, ele casou com mulher estranha, logo escolheu uma eteia. Mas quando Jacó resolveu casar, ele foi buscar alguém da sua parentela. A Bíblia diz que Esaú tinha muitos amigos, mas tem uma coisa: Jacó não tinha amigo na terra, mas era ele abrir a boca e os anjos lá do céu subiam e desciam. Deus falava com ele: talvez você não tenha amigo na terra, talvez você não tenha padrinho na terra, talvez você não tenha quem faça a tua agenda, talvez você não tenha quem grave o teu CD. Não tem problema, você tem amigo no céu, o amigo no céu, amigo no céu. Ramancharabashuri cantarabashai. Quem tem amigo no céu? Deixa eu ver quem tem amigo no céu. Só quem tem amigo no céu. Só quem tem amigo no céu. Ramancharabashuri andarabahai. Arabashuri andarabahai. Jacó agora parte em viagem. Jacó agora está partindo em direção ao sonho que Deus lhe deu. Jacó está partindo em direção à promessa que Deus lhe fez. Jacó está partindo agora em direção àquilo que Deus havia de lhe dar. A Bíblia Sagrada nos faz compreender que Jacó é bem certo que enganou seu pai Isaac, mas ele nunca enganou Esaú. Esaú sim vendeu, desprezou o direito da primogenitura. Quando eu vejo Deus chamando Jacó, eu logo percebo algo especial e algo tremendo. Quando eu era um menino, quando eu era um jovenzinho ainda, um dia eu cheguei para minha mamãe e disse assim: mamãe, eu gostaria de mudar o meu nome. A minha mãe disse: meu filho, por que é que você quer mudar o seu nome? E ela me disse: meu filho, nem se você for no cartório, o cartorário vai permitir que você mude o seu nome. Eu disse: mamãe, eu queria me chamar Lucas, porque Lucas é tão bonito. Aí a minha mãe disse: não tem jeito. Quando meu filho nasceu, há 2 anos atrás, eu logo fui no cartório e coloquei o nome dele de Lucas, porque eu sempre quis me chamar Lucas. Lendo a Bíblia, eu também descobri que um dia Deus resolveu mudar o seu nome. O que é isso, pastor? É, está na Bíblia. Mas eu imagino Deus dizendo para o salmista: escreve aí, no Salmo 20, em versículo de número 1, que pelo menos uma vez 3. Eu quero mudar o meu nome. Parece que eu vejo o salmista olhando para Deus, dizendo assim: Deus, o teu nome é tão belo, tão bonito. Jeová Sabaote, Jeová Tisiqueno, Jeová Rafa, Jeová Elohim. Por que é que o senhor quer mudar o seu nome? Porque eu quero homenagear alguém injustiçado na terra. E quem é que o senhor vai homenagear? Davi, Samuel? Não, senhores. Eu quero homenagear alguém que ninguém gostaria de homenagear. Escreve, salmista. Salmo 20, versículo 1. O meu nome é o nome do Deus de Jacó. Ei, se Deus um dia quis se chamar Jacó, quem é eu e você para dizer que ele não prestava, que ele não servia e que ele não tinha direito? Ei, Deus também vai te chamar pelo teu nome. Quando eu li esta história bíblica, eu descobri algo tremendo. Jacó, quando eu fui meditar e pesquisar na etimologia exegética do seu nome, eu logo percebi que o nome Jacó não vem do hebraico como muitos imaginam. Jacó, logo no hebraico, alguém costuma dizer que significa suplantador, mas a primeira língua escrita que houve na antiguidade era a língua fenícia, e logo lá na terra dos fenícios já tinha pessoas que se chamavam Jacó. E no fenício, Jacó quer dizer amado, Jacó quer dizer escolhido. Quando Deus colocou o nome dele de Jacó, Paulo André, ele já sabia que Jacó era amado, que Jacó era escolhido. Não tem problema se te chamam de pequenininho, não tem problema se te chamam de mentiroso, não tem problema se te chamam de suplantador, não tem problema se te chamam de enganador, não tem problema se te chamam de usurpador, não tem problema. Deus sabe qual é o verdadeiro significado do teu nome. Tu é amado, tu é escolhido, tu é amigo dele. Só que ele acredita, dá um salto, levante a mão e dá um brado de glória pro céu. Jacó parte em direção ao sonho. Jacó parte em direção à chamada. E quando Jacó parte em direção à chamada, ele leva duas coisas consigo. Primeiro, ele leva um cajado. Segundo, ele leva uma botija de azeite. Se você ler no texto, você vai perceber que Jacó não teve tempo de preparar uma mala. Jacó não teve tempo de levar comida. Jacó não teve tempo de levar dinheiro. Jacó levou na sua bagagem unicamente um cajado e unicamente um pouco de azeite. Por que azeite? Porque diz a Bíblia que ele emergiu a pedra no azeite, ele ungiu a pedra com azeite. Então, ele logo levou azeite na sua bagagem. E diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 32, e versículo de número 10, que quando Jacó volta em direção ao sonho, quando Jacó retorna de direção à promessa, ele faz uma das orações mais lindas e mais belas que eu encontro em toda a Bíblia Sagrada. Jacó ora a Deus e diz assim: Senhor Deus do céu e da terra, que usou de benignidade e de fidelidade para com a minha vida, porquanto, quando eu saí da casa do meu pai, eu trouxe comigo somente este cajado, mas agora eu volto em dois bandos por causa da promessa. Escute e entenda: Jacó estava com seu gado, Jacó estava com as suas duas esposas, Jacó estava com seus filhos, mas quando ele cruza o Jordão, ele cruzava com aquele mesmo cajadinho, quando ele deixou a casa em direção ao sonho. E quando você lê lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e versículo 21, a Bíblia diz que o mesmo Jacó, quando estava nos últimos dias da sua vida, ele debruçou naquele cajado e abençoou os seus filhos, os seus netos e os filhos de José. O que eu quero lhe dizer é que Jacó, Deus o amava, sabe por quê? Porque ele nunca deixou de andar com o cajado. Ele saiu de casa com o cajado, ele voltou para casa com o cajado e ele foi para o céu abraçado no cajado. O que é que o senhor quer dizer com isso? É que tem muita gente que começa com cajado, mas no meio do caminho perde o cajado. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Não importa como você começa, o que verdadeiramente importa é como você vai terminar. Não adianta começar com cajado e terminar sem cajado. Cajado na Bíblia representa autoridade, cajado na Bíblia representa ministério, cajado na Bíblia representa poder de Deus, cajado na Bíblia representa autoridade dada por Deus. Cajado no Antigo Testamento era uma vara de amendoeira. Diz Flávio Josefo que todo pastor de ovelhas, ele tinha por costume escrever no seu cajado, em letras em hebraico e aramaico, algumas das partes principais ou algumas das frases principais da sua história. Parece que eu vejo quando Jacó está abençoando os seus filhos e quando Jacó está abençoando os seus netos, ele está contando, ele está narrando aquilo que Deus fez da sua vida. Cajado na Bíblia é vara de amendoeira. Quando Deus foi escrever escolher Arão, ele disse assim: a vara de amendoeira que florescer representará o homem escolhido por Deus. Todo cajado e toda vara de amendoeira, quando florescia, ela jogava duas flores. A primeira flor é uma flor rosa, a segunda flor é uma flor branca. A flor branca, quando colocada na boca, ela é amarga, e a flor rosa, quando colocada na boca, ela é doce. No teu cajado, na tua história, no teu sonho, e em direção à promessa que Deus lhe fez, você também sempre andará com um cajado, e esse cajado é uma vara de amendoeira, e você também tem duas flores na tua história. Uma é branca, a outra é doce, uma é amarga, a outra é saborosa. Eu quero profetizar que até este congresso, que até esta festa de 25 anos de jubileu de prata, quem sabe você tem sentido somente a primeira flor, o amargo do anonimato, o amargo do desprezo, o amargo da desesperança. Quem sabe você está sentindo o amargo de não ter cantado, o amargo de não ter pregado, o amargo de Deus não ter falado com você. Mas eu quero profetizar que a partir desta tarde, a segunda flor vai brotar no teu cajado, a flor rosa vai brotar a partir de hoje. Hoje Deus vai mudar histórias, hoje Deus vai mudar de histórias, hoje Deus vai mudar histórias, hoje Deus vai mudar histórias. Só quem acredita, levante a mão direita comigo, levante a esquerda junto com a direita. É deste jeito que eu creio. Coloca a direita no ombro do irmão da direita, a esquerda no ombro do irmão da esquerda. Isso, é desse jeito que eu creio. E diga pra ele assim: a segunda flor vai brotar, vai brotar, vai brotar. Começa a sentir o gosto doce do teu sonho. Só quem acredita, levante a mão, deixa Deus te usar. Urabachuri cantarabacharabacai. Deixa eu ver onde a segunda flor está brotando. Deixa eu ver onde a segunda flor está brotando. Ali está brotando. Aqui na frente está brotando. Aqui atrás. Deixa eu ver. Pregadores, itinerantes, o telefone vai começar a tocar. Gravadora vai te procurar. A segunda flor vai brotar. O que é que Jacó levou? Jacó levou a gente. O que tem de gente que quer sonho, mas não quer levar azeite? Sonho não se realiza sem azeite. Tem gente que começa no azeite, mas cresce um pouquinho e esquece do azeite. Antigamente rolava no chão, pastor Elcio. Dava glória a Deus, saltava de um pé só. Aí é Deus consagrar e crescer um pouquinho. Já fala assim: irmãozinho bobo, irmãozinho menino, pra que tanta meninice? Pra que saltar? Pra que pular? Pra que rolar no chão? Antes era cheio, agora é vazio. Crente não pode mudar. Quem tem azeite, tem azeite. Quem tem azeite, tem... Eu rabachuri andarai. Deixa eu ver se tem azeite aqui. Deixa eu ver se tem azeite aqui. Ali tem azeite. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deus, se é verdade, aonde houver um menino, aonde houver um crente que é criticado, vai ao encontro dele e dá um banho de azeite. Agora! Dá um abraço a alguém e diga: mergulha no azeite, mergulha no azeite, mergulha no azeite, mergulha no azeite. Ei, Jacó, mergulha no azeite, mergulha no azeite. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sabe por que tem gente que não quer mais azeite? Porque azeite no Antigo Testamento era usado para fazer sabão. Tem gente que não quer mais azeite porque está muito sujo. Aí percebe que o azeite vai ter que dar um banho nele. Azeite no Antigo Testamento era usado para fazer comida. Hoje tu vai sair daqui alimentado com o azeite de Deus. Azeite no Antigo Testamento era usado para fazer remédio. Hoje tu vai sair curado daqui em nome de Jesus de Nazaré. Azeite no Antigo Testamento era usado para fazer perfume. Hoje tu vai sair daqui perfumado com o cheiro de Cristo na tua vida. Azeite no Antigo Testamento era usado para combustível de candeeiro. Hoje tu vai sair daqui uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha. chacoalhadinha no irmão do teu lado e diga pra ele: quer poder, quer poder, quer poder, irmão, quer poder. Pergunta pra ele: se tu quer poder, mergulha no azeite, mergulha no azeite, mergulha. Eu vou esperar tu entrar no azeite, depois eu prego. Mergulha no azeite, mergulha no azeite. De azeite, para não perder o costume, levante a mão direita e dá um brado de glória para o céu. Deus, por que é que ele escolheu Jacó? Ele escolheu Jacó porque Jacó era na contramão da lógica, porque quem olhasse para Jacó não acreditaria que era Esaú. Mas Deus queria Jacó. Tem gente que não te quer, mas Deus te quer. Tem gente que não acredita, mas Deus acredita. Sabe por quê? Porque Deus escolhe quem não é. Deus escolhe quem não tem. Deus escolhe quem não pode. Deus escolhe quem não faz. Deus escolhe quem está embaixo. Deus escolhe quem está embaixo. Ei! Lendo a Bíblia, eu já li ela algumas vezes. Eu nunca vi Deus usar coisa grande. Eu só vejo Deus usar os rabiscos da terra. Eu só vejo, pastor Reuel, Deus usar os rabiscos da terra, Kennedy. Sabe por quê? Eu vou lhe provar. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele cajado na mão de Moisés, um pedaço de madeira. Mas Deus estava lá, tocava o mar, o mar abria, tocava o mar, o mar fechava. Coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela pomba que alimentou, ou por que não dizer que saiu da arca de Noé. Coisa pequena, era um rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele corvo que alimentou o profeta Elias. Coisa pequena, mas quando Deus deu ordem, ele fez jejum, levou filé mignon para Elias comer na caverna. Rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele fio de escarlata, na janela de Rábia prostituta, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela funda na mão de Davi e naquela pequena pedrinha que derrubou o gigante Golias, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela queixada de jumenta na mão de Sansão, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na harpa na mão de Davi, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na capa de Elias, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos ossos de Eliseu, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos trapos velhos que tiraram Jeremias do calabouço, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos cinco pães e nos dois peixes, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na telha que só raspou suas chagas, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos lenços e nos aventais de Paulo, que curava os enfermos, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na sombra de Pedro, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na agulha na mão de Dorcas, coisa pequena, rabisco da terra. A Bíblia me faz entender que Deus estava na moeda da viúva, coisa pequena, rabisco da terra. O Ramancha, Rabacha, Rabacha. Só quem é rabisco, levante a mão e deixa Deus te usar. Dá um abraço a alguém do teu lado e diga: rabisco da terra, prepara para sonhar, prepara para sonhar. Eu vou esperar tu abraçar. profetiza, profetiza, profetiza, profetiza. Depois eu prego, profetiza. Levante as duas mãos da palavra de Deus. Segura-se. Deus, foi o Senhor que me pediu para falar isso. Então agora, Deus do céu, aonde houver duas mãos levantadas de um rabisco da terra, a quem o Senhor está disposto a investir, eu lhe peço agora em nome de Jesus, como confirmação desta palavra, se isto é verdade, se o Senhor é Deus do impossível e das coisas pequenas, aonde houver um rabisco dentro deste ginásio, um crente, a quem o Senhor está disposto a investir, a quem o Senhor está disposto a mudar sua história, a quem o Senhor está disposto a realizar o seu sonho, em nome de Jesus, quando eu disser a três, o Senhor vai ao encontro deste crente, alguns deles já serão arrebatados, outros vão receber o dom da palavra, outros vão afinar a voz, outros vão receber graça. É um, é dois, é três, agora, agora, agora, agora, agora. Jesus já está arrebatando. Jesus já está arrebatando. Vai trazendo. É rabisco que Jesus está visitando. Visita Jacó. Visita o Jacó. Visita o Jacó. Visita o Jacó. Deus viu a necessidade de uma personalidade. Por que, pastor? Porque nascer Jacó não é pecado. Nascer Jacó, pastor Deildo, é normal. Pastor Benho Lopes, nascer Jacó é natural, não é verdade? Agora, Deus viu que Jacó precisava de uma personalidade. Nascer Jacó é normal. O defeito não é nascer Jacó. Pastor Djalma, o defeito não é ser Jacó. O defeito é querer ser Esaú. Ele disfarçou-se de Esaú. Mas Deus não queria que ele fosse nem Jacó e nem Esaú. Deus queria que ele fosse Israel. Há três tipos de pessoa. Aquela pessoa que você acha que é. Aquela pessoa que os outros imaginam que você seja. E a única pessoa que presta para alguma coisa é aquela que Deus sabe que você é. Não adianta pensar que é uma coisa e querer ser outra. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Há 8 anos atrás, quando eu terminei o seminário teológico, eu ganhei uma fita cassete de uma mensagem pregada aqui neste púlpito, no Gideões, em Camboriú, que eu tenho para mim, na minha modesta opinião, que foi a maior mensagem que um pregador já pregou aqui no Gideões, em Camboriú. Assim, e eu recebi a capinha da fita cassete na época, com a foto do pastor Gilmar, o cabelo bonito dele, os óculos que ele estava usando. E eu olhei naquela foto preta e branca e falei assim: eu vou ser esse homem. Eu vou pregar igual ele prega. Um dia eu vou pregar lá em Camboriú. E eu ia para frente do espelho e dizia: eu vou ser o pastor Gilmar. Eu vou usar os ternos que ele usa. Eu vou pregar do jeito que ele prega. Alguém até me confunde com outro pregador. Bem que agora eu estou um pouquinho diferente dele. Mas me confundem com ele. Ele, eu ouvia a mensagem dele. Eu contemplava a mensagem dele. E eu dizia assim: eu vou pregar igual esse homem. Eu chegava numa igreja para pregar e dizia assim: meu Deus do céu, olha ali o que Deus está fazendo. Aleluia. Já começou a arrebatar. Olha ali, pastor Cicino. Eu não vou mais pregar. E eu dizia: você é o pastor Gilmar. E eu consegui levar o pastor Gilmar para pregar em Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei para buscá-lo no aeroporto, e ele entrou dentro do meu carro, eu comecei a chorar. E ele olhou sério para mim e disse: moço, por que é que você está chorando? Eu disse: pastor Gilmar, eu estou chorando porque o meu sonho é ser o senhor. Eu quero pregar igual o senhor prega. Eu quero usar os ternos que o senhor usa. Eu quero ser o senhor, pastor Gilmar. Ele olhou sério para mim e disse: moço, Deus não te chamou para ser um eco. Deus te chamou para ser uma voz. Levante a mão direita assim. Segura lá em cima. Quem está sentado, fica em pé, porque é uma palavra profética. Se você não prega bonito igual o pastor Gilmar prega, se você não tem o ronco que o pastor Adeildo tem, se você não tem a unção que o pastor Benho tem, se você não tem a coragem do pastor Elcio, você vai ser você mesmo. Segura. Se você não canta bonito igual o Maranata canta, canta que nem a Lauriette, que nem a Eliane Silva. Se você não louva a Deus bonito igual a Sueli Lima, que está ali atrás, você vai louvar com a tua voz de taquara, desafinado mesmo. Você vai cantar do teu, porque no tempo certo Deus afina a tua voz e dá uma garganta de curió, de sabiá. Levanta a mão, porque a tua palavra vai mudar a tua vida. Deus, aonde houver uma mão levantada de um crente a quem o Senhor está disposto a lhe dar uma personalidade ministerial, vai ao encontro dele, meu Deus. Ele não vai ser um eco, eu profetizo. Aonde houver uma mão levantada, Deus vai levantar uma voz. Uma voz, uma voz, uma voz. Só quem acredita, por um minuto adorei. Coloque essa mão no ombro do teu irmão e diga: seja você mesmo, seja você mesmo. É você, Jacó, é você, Jacó. Trai cantonebre canturiamanaki ashuda. Aramantunika mandakashi minifasha katatudia. Eu tenho visto teu sofrimento, filho. Quantas foram as vezes que você derramou lágrimas? Porque muitos cobram de você que você seja igual ao meu servo, pastor Cezinho. Eu tenho para ti nesta tarde uma palavra. É você que eu escolhi. É com o teu jeito que eu vou trabalhar. É com a tua personalidade que eu vou continuar este projeto. Você é você mesmo. Eu curo a tua alma nesta tarde. E mostro para toda a nação brasileira que eu sou o Deus que acredita em quem ninguém quer acreditar. Se prepara, porque o melhor da tua história está chegando. Assim te diz o Senhor. Quem tem a promessa de Deus, levanta a mão direita assim. Quem tem a promessa, levanta a esquerda. É desse jeito que eu creio. Isso. Coloca a direita no ombro de mão da direita. A esquerda no ombro de mão da esquerda. E diga para ele assim. Chegou a tua hora, Jacó. Chegou a tua hora, Jacó. Chegou a tua hora, Jacó. Deus vai inverter a fila. Deus vai inverter a fila. Porque quem tem promessa de Deus, não morre. Não morre. Pode ir para a UTI. Pode comprar o caixão. Deus ressuscita. Deus ressuscita. Jesus, eu pensei que ia ser impossível pregar, mas agora eu estou percebendo, Senhor, quando o Senhor quer fazer, não tem jeito. Recebe mais, depois eu continuo. Recebe mais, Jacó! É tarde de Jacó! Olha pra mim! Olhe pra cá! Jacó agora vai passar a sua primeira noite de sono, pastor Reuel, no deserto. Todo sonhador tem que ir para o deserto. Jacó viajando tem que dormir no deserto. Pastor Erasmo, Jacó deita numa pedra. Eu tentei, pastor Gilmar, estudar por que é que Jacó escolheu uma pedra como travesseiro. E agora que entra a mensagem. Sabe por que é que Jacó escolheu uma pedra? Porque deserto durante o dia é calor. Mas durante a noite faz muito frio. E como a areia absorve o frio rapidamente, as pedras demoram mais para esfriar. Então a única coisa que continua quente durante a noite por algumas horas são as pedras. Pastor Oséias, Jacó deitou numa pedra porque ela se confortava com o calor. Durante a madrugada, diz a história ou a ciência, que as pedras do deserto ficam a 5 graus negativo. Jacó não tinha comido. Jacó tinha viajado o dia inteiro. Jacó não tinha uma cama king size e um ar-condicionado digital. E Jacó não tinha comido um mocotó com feijoada para sonhar e ter pesadelo, não. Irmão, o camarada dormiu num deserto, com a barriga vazia, deitado numa pedra a menos 5 graus negativos, e conseguir sonhar é porque ele era crente de verdade. Quando eu comecei meu ministério, quantas foram as vezes que eu viajava com uma caixinha com 25 fitas cassete? E eu, às vezes, eu esquecia de me buscar na rodoviária, e eu ficava de madrugada deitado com aquela caixinha de fita cassete como travesseiro. Na prova, pastor, no início. Aí eu ia para a igreja, não vendia nada, dava uma fita para o pastor ter misericórdia e me ouvir de novo. E muitas foram as vezes que eu deitei em travesseiro de pedra. Só quem já dormiu em rodoviária sabe o que eu estou falando. Jacó deitou num travesseiro de pedra, mas mesmo assim, Deus fez com que ele tivesse um sonho. Deus só leva você para o deserto para te dar sonhos. Deus só te transporta para a solidão, para que você tenha intimidade com Ele. Deserto tem 3 características. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de serpente. E deserto é lugar de miragem. Na direção do teu sonho, você vai encontrar solidão quando ninguém acredita em você. Você vai encontrar serpente quando muitos começam a te trair e morder seu calcanhar. E você vai ter miragem. Miragem é delírio. E sonho não é delírio. Sonho é sonho. Jacó deitou na pedra. E Deus fez com que ele tivesse um sonho. De que pedras eu estou falando? É das pedras que atiram contra você. É das pedras que atiram contra mim e contra você. É as pedras que atiram contra o teu sonho e contra a tua chamada. É as pedras que atiram para matar o que Deus te deu. E quem é que atira pedra em você? Quem é que atira pedra em mim? Quem é que atira pedra em nós, pastores? Não pense você que quem atira em nós, pastor William, são os macumbeiros, feiticeiros, pai de santo, vó de santo, mãe de santo, tio de santo. Não. Quem atira pedra em sonhador é aquele que senta do teu lado, te cumprimenta com a paz do Senhor, dá um beijinho no teu rosto, toma santa ceia com você e diz que te ama e vai para o céu contigo. Esses são os maiores especialistas em atirar pedra. Agora Deus me trouxe aqui para te entregar uma palavra que vai mudar a tua vida. As pedras que estão atirando contra você não vão matar o teu sonho. As pedras que estão atirando contra você, elas vão formar a escada e os degraus da projeção de Deus para a sua vida. Eu era menino, um adolescente, pastor Legário. E eu ia para o colégio de bicicleta. E um dia eu estava indo para o colégio e eu tinha um estilingue, um budoque, uma atiradeira, como diz lá no Rio de Janeiro, baladeira, seta, né, pastor Fabiano? E eu ia para o colégio. E um dia eu estou passando na frente de uma vizinha da nossa casa e um pé de manga muito bonito. E eu olhei para o alto daquele pé de manga, uma manga formosa, e parecia que ela me dizia assim: eu te quero. Eu dizia: eu também. E eu não resisti. Eu bati na frente da casa daquela senhora e disse: posso pegar essa manga? Porque tem muitas. A senhora é sozinha, viúva? Deixa eu apanhá-la. Ela olhou para mim e falou assim: não perguntei se eu sou sozinha, nem se eu sou viúva, e eu não vou te dar manga. Eu falei: tudo bem. Ela entrou para casa. Eu não resisti. Escolhi uma pedra, botei no meu estilingue, eu era bom do negócio. E eu mirei no meio dela. E eu acertei no meio daquela manga. Quando ela caiu, eu peguei a manga, bati na frente da casa dela de novo. Ela saiu na porta, eu levantei a manga, subi na bicicleta e saí correndo. Fui procurar uma sombra para saborear a manga. Quando eu deitei debaixo da árvore para saboreá-la, antes de descascá-la, eu vi duas coisas que eu nunca mais esqueci. E o que foi? Primeiro, a manga estava rachada por causa da queda. Segundo, a manga estava marcada por causa da pedrada. Mas quando eu terminei de descascá-la e coloquei ela na minha boca, mesmo rachada e mesmo apedrejada, ela não tinha deixado de ser doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. As duas mãos para o alto. Meu Deus. Meu Deus. Se você sentiu o que eu estou sentindo agora, se você ouviu o que eu estou ouvindo agora, Deus está me dizendo que o teu sonho pode estar rachado e apedrejado, mas ninguém vai amargar o teu sonho. O teu sonho é doce, doce, doce, doce, doce. Abraça alguém do teu lado e diga: o teu sonho é doce. Profetiza, profetiza. Aqui em cima também, se você tem comunhão com o teu irmão, se não é atirador de pedra, abraça ele e diga: o teu sonho é doce. O teu sonho é doce. O teu sonho é doce. O teu sonho é doce. Olha para mim. Olha aqui na minha gravata. Olha aqui, por favor, todos. Vocês olhem aqui. Dá uma olhadinha de canto de olho, mas de canto de olho para o irmão da esquerda. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha de canto de olho para o irmão da direita. Dá um tapinha nas costas do irmão da frente. Diga para ele: olhe para cá, irmão, deixa eu ver o teu rosto. Olha para mim. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, tu vai olhar para esses três irmãos de novo. Se ele tiver com um sorriso na boca, lágrima nos olhos e vontade de fazer barulho, é porque ele tem um sonho gostoso. Agora, se ele tiver com a cara fechada, parecendo o cara de delegado que comeu giló, chupou limão e foi batizado no vinagre, é porque ele é um atirador de pedra e está torcendo contra você. É um, é dois, é três. Dá uma olhadinha aí, deixa eu ver, deixa eu ver. O teu sonho é doce. O teu sonho é doce. Pega na mão do irmão da direita, na mão do irmão da esquerda. Levante a mão dele junto com a sua. A unção do sonho vai passar de um para o outro agora. Cantores, o ano que vem vocês não vão precisar se empurrar na fila, não. Vai chegar a vez de vocês estarem aqui em cima louvando a Deus com glória, porque Deus vai glorificar o seu nome através da sua vida. Segura a mão, segura, levanta. Fica em pé pelo menos para receber essa mensagem, profeta. Tem canto, não acreditou? Então fica em pé, você vai me abraçar aqui em cima ano que vem. Segura aí. Sonha doce, pastor Efraim. Pastor Juninho. Segura. Estou recebendo algo gostoso aqui agora. Segura, irmão, segura. Eu vou esperar chegar para ministrar. Filma ali. Olha Jesus chorando no coração desse crente. Recebe. Aqui em cima. Já. Recebe poder! Pastor Benhur, vem aqui, meu filho. Você tem um sonho. O teu sonho, Deus está te entregando esta tarde. Deus vai te dar a condição de fazer uma cruzada mundial. Os quatro continentes da terra ouvirão Benhur Lopes pregar. Aquela porta dos Estados Unidos da América, Deus está abrindo ela agora. Quando você lá chegar, Deus vai levantar 5 pessoas que vão mudar a sua história financeira. Você vai sair da humilhação, porque Deus vai entregar para ti tudo aquilo que todos duvidaram que um dia Deus lhe daria. O Senhor manda te dizer esta tarde que o teu sonho, ele está doce. Tá bom? Traduz. Diz para ele que Deus está abrindo a América. Vai dar uma cruzada mundial para esse homem. O que Deus fez com Bernard Johnson no Brasil, Deus vai fazer através de Benhur Lopes. Ministra! Me chamou para o ministério. Deus me levou para uma consagração de 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites eu fiquei trancado no meio de um matagal, sem água, sem comida. E eu disse: eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. Na terceira noite a minha boca grudou, pastor. A saliva secou. Não tinha mais como falar, pastor André. E aí então, quando eu pensava em entregar a consagração sem ouvir a voz de Deus, o Senhor me arrebatou em espírito. Arrebatamento de espírito é bíblico, pastor. Daniel não resistiu à glória de Deus e foi arrebatado. João, na ilha de Patmos, não resistiu à manifestação da revelação e foi arrebatado. Eu fui arrebatado. E no arrebatamento de espírito que eu tive, o Senhor me deu visões. E dentre as visões que eu tive, eu vi este ginásio. Eu vi este púlpito há 8 anos atrás. Eu vi este microfone na minha mão. E na visão que eu tinha, o Senhor me dizia assim: vai chegar um tempo da tua vida que você será um espelho para muitos outros acreditarem que eu posso fazer. E no momento que eu estava vendo a visão, algo retirava-se do meu corpo, com muito brilho, um brilho intenso como o sol ao meio-dia. E quando retirava-se do meu corpo, ele viajava no ginásio e ia tocando em algumas pessoas. E quando ia tocando essas pessoas, todas elas eram arrebatadas instantaneamente. E eu disse assim: Deus, o que é isso? O Senhor me disse: vai chegar um tempo da tua história. Deus falou, pastor João Vilmar, que quando você estiver naquele púlpito ministrando, eu vou te autorizar e eu vou retirar do que eu te dei e eu vou dar para outros escolhidos da terra. Isso não estava no esboço, isso não estava no script. Mas no momento que eu vi aqui o pastor Benhur recebendo graça e poder, eu vi o pastor Johnson lá da América recebendo poder. O Senhor me fez relembrar e ver a visão de novo. E Deus me disse assim: é nesta tarde, é nesta mensagem, que eu vou mudar a história de outras pessoas. Quem crê, diga um glória a Deus forte. Não, quem crê, diga um glória a Deus forte. Levante as duas mãos para o alto. Faça assim. Aqui atrás também, se você crê. Fique em pé, se você pode ficar em pé comigo. Aqui atrás Deus vai começar a levantar itinerantes, cantores, pregadores, pastores. Quando eu começar a ministrar, Deus falou ao meu coração. Cuidado aí, irmão, veja se você vai ver o que... Coloca uma luz aí para você filmar direitinho isso aqui, para você ver o que vai acontecer agora. Alabashura mandarabahai. Arabandai. Já tem paralítico andando aqui, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só! Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Isso é de Deus! Levante a mão e adore! Segura! Segura! É assim. O ano passado, pastor, eu não sabia. Vocês viram quando a mulher vomitou o câncer aqui o ano passado. 3 jovens me procuraram ali no meu estande. Um com exame da AIDS, que foi curado, Fabiano Barcelos. Um com exame de leucemia, está aqui a minha esposa que viu os exames. E o outro com tuberculose. Todos foram curados no domingo passado, ano passado. Segura a mão assim. Não se assuste, porque tem gente que vai ser arrebatado para ser curado. Outros vão ser arrebatados porque Deus vai mudar a sua história. Outros vão ser arrebatados porque Deus vai dar um ministério muito maior do que os pastores e do meu que estamos aqui. Outros Deus vai dar ministérios do louvor. Segura. Feche os olhos todos que crê. Só os que crê. Segura. Quando eu disser 3, Jesus vai começar a arrebatar. Diga comigo forte: é um! Deus vai mudar minha história. Diga 2. Chegou a hora de Jacó. 3. Recebe poder agora. Abraça alguém do teu lado. Recebe. Já começou a arrebatar ali. Vai trazendo à frente. Vai trazendo à frente. Aqui em cima. Se arrebatar, entrega aqui na frente. Deixa Deus tomar. Deixa Deus. Olha ali. Frente, arrebatou, traz aqui pra mim ver. Eu quero ministrar sobre esse jovem. Já tá trazendo. Vai colocando aí do ladinho. Isso, aperta aí. É desse jeito. Coloca aqui embaixo. Jesus, toma esse lugar. Toma. Já! Dá lugar nesse som aí. Rabancha, rabaixo. Eu vou esperar Jesus tocar. Olha aqui. Filma lá, pega isso aí. Jesus está me dizendo que tem crente que vai vomitar câncer agora. Toca, Deus, toca. Tumores vão desaparecer. Olha aí. Manda aqui. Filma aqui. Vai lá no telão, mostra no telão. O irmão foi arrebatado. E esses tumores saíram de dentro do ouvido dele agora. Filma aí. Põe no telão. Não fica me olhando com essa cara de curioso. Dá glória ao teu Deus. Deus! Pega na mão da pessoa da sua direita e da sua esquerda. Pode deixar esses irmãos aqui tranquilos. Deixa Deus trabalhar com eles. Não tem pressa, não. Jesus vai arrebatar mais gente ainda aí. A gente vai soltar a muleta ainda aí. Lá fora tá cheio de gente arrebatada na rua. Estão dizendo ali. Jesus está me dizendo que mais curas vão aparecer agora. Meu Deus, irmão. Eu estou transportando da glória de Deus. Eu estou transpirando a glória de Deus aqui no meu corpo. Ai, meu Deus do céu. Levante as suas mãos para o alto. Assim. Fica de frente com o irmão do seu lado. De frente. De frente. Dura baixa da barra. De frente. Olha nos olhos desse irmão. Olha nos olhos. E diga assim para ele: você não vai morrer antes que o seu sonho se realize. Você não vai morrer antes que o seu sonho se realize. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Depois Eliane Silva, Fabiano Barcelos, Paulo André. Abraça! Oh, oh, aleluia. Jesus está arrebatando ainda! Tem gente que soltou a muleta! Sim, Deus é fiel para cumprir. Deixa Deus te usar, Maranata! Toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Amen.